muito mais do que você esperava, né? Eu sei, tava no plano, que não tava era eu acabar te amando. Enfim, já foi, o que passou, passou. Mas é que eu olho pra você e vejo que nada mudou. E tu é a mesma menininha perdida, com frustrações da tua vida, botando a culpa sempre nas suas amigas. Mas eu percebi que não é bem assim. No fim eu vi que o problema não tava em mim, não, e sim em você. Então eu pude ver, ver o que você é de verdade, não o que tá tentando ser. Sai fora e leva teu pacote de problemas junto. Não me interessa nada que tenha você no assunto. Eu já fiz muito em marcar tua vida com minha presença. Agora eu quero paz, coisa que cê não traz, então dá licença. Às quatro da madrugada ela me acorda. Eu não quero nada, eu não quero nada não. Às quatro da madrugada ela me acorda. Eu não quero nada não. Às quatro da madrugada ela me acorda. Eu não quero nada, eu não quero nada não. Às quatro da madrugada ela me acorda. Eu não quero nada não. Não vou mentir, falar que não senti falta de ti na alta. No rolê com os amigos, na madruga algum me falta. E é você, ou talvez não seja assim. História bonita, hoje em dia sempre tem fim. De fato, a carência vem. Melhor ficar suave do que sofrer por alguém. Coração atendeu, né, nega? De tanto que você bateu, ele disse chega. Se ligou que você é meu ponto fraco. Pena que o batimento hoje em dia tá opaco. Tô fora, olha a hora, saudade devia ser que nem puta dá e sai fora. Às quatro da madrugada ela me acorda. Eu não quero nada, eu não quero nada não. Às quatro da madrugada ela me acorda. Eu não quero nada não. Às quatro da madrugada ela me acorda. Eu não quero nada, eu não quero nada não. Às quatro da madrugada ela me acorda. Eu não quero nada não. Às quatro da madrugada ela me acorda. Eu não quero nada, eu não quero nada não. Às quatro da madrugada ela me acorda. Eu não quero nada não. Às quatro da madrugada ela me acorda. Eu não quero nada, eu não quero nada não. Às quatro da madrugada ela me acorda. Eu não quero nada não.